zero, mais canal. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, depois da Juliette. Muito bom dia, TAM 3859, marcador externo, trem checado. 59, bom dia, checa o trem de pouso, vento 120 graus, 8 nós, pista 10, molhada, sem chuva, na vertical 0 hora, pouso autorizado. Trem checado, pouso autorizado, TAM 3859. Zulu Papai Eco, visual com a Airbus da TAM, direita, final, pista no zero. Afirmo, visual. Tem condições de se enquadrar para pousar como número 2 em Salvador? É número 1 na pista no 7. Afirmo, número 2, vai enquadrar aqui como número 2 o Zulu Papai Eco. Relativo, chame na final curta, trem checado de Fábio, a liberação Zulu Papai Eco, pista molhada sem chuva na vertical. Aguardando autorização, trem fixo, Zulu Papai Eco. Ah, ok, então façamos o seguinte, o senhor vai parar a descida agora, está autorizado desvio com curva pela esquerda. Informa o tráfego do Golf Mike Alpha, procedente de Serra Novembro até o Papá, no 075 e descida, câmbio. Obrigado, é Pantanal, tá? Mike Alpha, continue descendo, tem um tráfego próximo aí, câmbio. Força Aérea Brasileira 2733, aproxima-se de Conde. Serviço radar terminado, chame Aracaju 1203. Boa viagem, câmbio. Até. 826 Juliette, portão 2. Portão 2, cuida. Passarela 9809, pronto, cópia. Pronto, cópia, precisa, 9809. Salvador Conquista, nível 180. Decolada pistão 0, com curva à direita, saída aro, boa após Elefa. Controle 208, transponder 5447, o passarela 9809. Autorizado 1-8-0, conquista, decolando 0, curva direita, saída Arbor, depois voa Elefa, aciona 5447 e o controle 1-2-0-8, passareta 9809. Correto, passareta da remota 14, chame pronto para push e acionamento. Chama lá, 9809. Gosto. Gol 923, autorização Guarulhos. Número 2 para a cópia agora, 923, aguarde só um instante. Aguardado. 6225, pronto, cópia. A 225 está pronto para a cópia. 3859, no solo 39, 1219. 29, obrigada. Alfa, reporte antes da Juliette. Salvador, bom dia, está 3259. 3859, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, estou direto, 3259. Tá pronto para a cópia? Brasília 320, Peruísque 10, pista 10, esquerda, Momonista. Controle 1208, transponda 5446, 6225. Eu com a Bela Bahia de Aratu à frente, velocidade a partir de agora, 1709. 1970, confere. T28, controle, chame pronto para puxar o metro. Ativo no solo aos 40, 180, parte da bata, reporte pista livre, o Zulu Papaeco. Bonita máquina. Só para o Tango Rio aqui, Delta Charlie, chame a torre 11895, câmbio. Câmbio, excepto não, obrigado. Torre Salvador, é o Papa Tango Yankee, Delta Charlie, bom dia. Papa Tango Yankee, Delta Charlie, bom dia. 120 graus, meia dúzia nós, o destino é o Aerostar, 1018, reporte na curta para Aerostar. É, não é para estar não, eu estou indo para o PAC 3, é Berga? Fala Marcão, então da presente até vertical ali do de Laura, aguardando o final para o PAC 3, Delta Charlie. Ah, legal, só. Valeu, Marcão. 3859, Juliette, Portão 9. Porra, meu, Vitor, aqui tá. Trip 5217, eu agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir para velocidade de aproximação, checar o trem, girar à esquerda para Simbra, caso tenha condições para aproximação. Confie. Confirmo, podemos girar para Simbra. Close, vou autorizar. E pronto, Simbra. Mike Serra Golf, 3.500 para 2.000 pés, ILS autorizado, Mike Serra Golf. 3.500 para 2.000, com ILS autorizado, vai reportar autorizado. Curva meia, já é o letra bridge pela direita, curva, controle 120.8, transporte 5450 ou 1923. Tá, ou seja, 1.500 pés. Bom dia, 6312, o número 2, aguarde a cópia, 1018. Chame 6225, após a aeronave da Trip, a retaguarda está livre no rumo, chame táxi. Salvador, bom dia, até 3663, informação Juliette, para Guarulhos, pronto, podem. 663 é o número 3, bom dia, guarde a cópia, o ajuste 908. Salvador, 3663. Fala Salvador, parceria do 9809, remota 14, push back, funcionamento. Presente, direto para o pátio 3, aproximação autorizada, vai ficar atento à movimentação e já foi solicitado infra-aero aí o translado de 01 aí para o pátio de passageiro aqui para o embarque do Popó. Ok, grato e vamos cruzar aqui a base, né? Está presente, direto para o pátio 3, está autorizado. Ato. O trip 5345 mantenha o ponto de espera. Sim. 52 no 7, visual com cabo. Afirmativo, baixar e checar. Ok, pista 1 0, pouso autorizado, 140 graus, 4 nós. Altímetro no 0, 1-8, pouso autorizado. Tive pouso, cabeceiro no 0, trip 5-2, 1-7. E Delta Charlie livrou. Reporte no solo controlado, Delta Charlie. Tá, ali. 3304 da TAM, pronto para a cópia? Liga. Salvador, Brasília, nível 380, rota Peso Luna 7. Pista 1-0, curva à direita, saída Arboa Toys Elefa, controle 120.8, transponder 5463, TAM 3304. 3304, Brasília, 3-0, Peso Luna 7, portão 4, chame para puxa acionamento. 6312, pronto, cópia. 3-1-2, Salvador Recife, nível 350, a rota Opera Whisky 58. Pistão a zero, curva à esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponde 5461 no Ocean 6312. 3312, autorizado, Recife, 3520, operei 58, na Salada 10, curva esquerda, pista da Caju. Controle 1208, transponder 5461. Confirmando esquerda após a decolagem, portão 10, chamado para a puxa, acionamento. Afirmo, curva esquerda após a decolagem, vai chamar para a curva para a puxa. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, bom dia, prossiga. O destino é Sierra, Novembro, Novembro Uniforme. Quintas 12h30. O Alfa Juliette Romeu, o plano está para as 12h30, então são 11h46 Zulu. O plano só chega em meu sistema com 30 minutos de antecedência, ou seja, daqui a 13 minutos agora. Golf Mike Alpha com 500 pés e Vitor Eco Tango também com 500 pés. Mike Serra Golf, localizador estabilizado, reduz a cheque trem, chame a torre. 1-1-8-95, câmbio. Cheque trem bastante travado, expressado Mike Serra Golf. Mais ou menos, 14 a 15 minutos. Salvador, passageiro da 9809, para táxi, 37 a bordo, 6h40, alterna Salvador. Oi, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf, estabilizado, negativo visual, vai passar zero. 5345, decolagem estabilizada, pista no zero, 1920 graus, 49. Mike Serra Golf, após visual, pista no zero, baixar travado de fábrica. Afirma. O Yankee Delta Charlie, eu estou com alguns tráfegos em evolução na pista, 10 e taxiways à sua esquerda, na taxiway Alpha. Tem condições de decolar na vertical e sentido 35 ainda está na sequência? Afirma. Ok, então dá presente, parte 3 é pro sul, 35 ainda está na sequência. Na Juliette. Paulo Salvador, bom 605, informação Juliette. No 605, bom dia, guarde a cópia, o número 2, 1018. Guardando cópia, 605. Salvador, número 923, box 612, pushback acionamento. Controle pro 02101, vai fazer um desvio, tem que 055, controle, 5000 para levar a informação. Positivo, livre. Prossiga, 3663. Possibilidade de iniciar o pushman na meta, vai dar uma solicitação? Está pronto para a cópia? Afirma. Salvador Guarulhos, nível 340, rota UPZULU 16. Pistão no zero, curva direita da EL, Lida, após Lida Bridge. Controle 1-20-8, transponder 5451, o TAN 3663. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita da EL, Lida Bridge, UPZULU 5451, no portão 8, autorizado push e acionamento, chame para o táxi, TAM 3663. O trip vai manter antes da Juliette aguardar para ingresso. Trip 5217 aguardando antes da Juliette. 605, pronto para cópia? Pronto, cópia, 605. Salvador Galeão, nível 360, rota UPZULU 10, pista 10, curva direita da EL, Leda após Leda Bridge, controle 120-8, transponder 5462, sugou no 605. 360 para o Galeão, na UPZULU 10, decola da 10, faz a saída da EL e deve, 1208 é o controle, 5462. 5462, direita após, portão 5, chame para puxa acionamento no 605, confirma. Chamarei para o puxa acionamento, confirma, portão 5. Paulo, pode confirmar a frequência da torre, o passageiro do 9809? 1895. 1895, grato. 605, solo Salvador? 605. Ok, a saída da El Leda após Leda Bridge, não Bidev. Da El Bridge, gol 1605. Da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, gol 1605. Uno, uno, cinco. Oceano 6311, este é o controle Salvador. Acione identificação, ajuste 10 no 8 e desça para 8 mil pés na chegada Bonfi. Câmbio. Golf Mike Alpha, direto para a final da 107. Golf Mike Alpha, direto final da 107, centro para a pista, Golf Mike Alpha. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Alpha. Para o táxi Gol 923, 3 horas e 42 de autonomia, alternando Galeão, POB 108. Livre táxi em frente, à sua esquerda, via pátio, seguindo o Passaredo, na Índia. O 1923, ponto de espera 1895, ajuste 908, boa viagem. Esquerda, frente esquerda, segue para Passaredo, 1895, gol 1923, monte. Mike Serra Golfo no solo 5-3, libera a direita, chame solo 2-1, décimo 9. 3-2-1, nada, graças. Mike Alfa, chame a torre, 1-1-8-95, solicite instruções para povo. 2-9-5, foi graças, bom dia. Boa. Torre Salvador, bom dia, é o Golf Mike Alfa. Golf Mike Alpha, final 7, autorizado, cheque o trem, vento 1-0 graus, 62, nosso pouso autorizado. Golf Mike Alpha. Oxenã 6225, decolagem autorizada, piso no zero, 110 graus, 62, nosso. Oxenã 6225, entendeu, está autorizada a decolagem. Afirma, 1018 antigo, 110 com 62. Salvador, passarei 9809, ponto de espera da 10 pronto. Passarei 9809, ali é RMT, piso no zero. Ali mandei 90, 9809. 183. Suba restrito ao nível 360 e voe direto eu. Eu disse, restrito 360, 345. Força Aérea Brasileira, 2101 está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, campeão. 295, obrigado. 01. Força 2101, reporte marcador externo, pistão no zero, baixar travado. Chamará. Passaredo 9808, atenta para o serviceiro, quando pronto, decolagem autorizada, 120 graus, 612 nosso. Passaredo 9809. Autorizado, 9809. Questionar 6225, decolada ao 55, controle 120, décima 8. 1208, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 923, ponto de espera da 10. Bom dia, mantenha o ponto de espera, gol no 923. Bom dia, mantenha ponto de espera. Oceano 6225, controle Salvador. Está em contato radar. Câmbio. É, conseguindo nossa vida. 6225. Papa Romeo Vitor, Octavo, tem boa visibilidade à frente? Muito bom. O senhor tem condições de voar na proa 130? Aqui, 130. Proa 130, 1500 metros. Marcalizador externo, marcador externo, considera 2101. 2101, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, vem a turno no zero graus com 4 nós. 2101. Lagoinhas, reautorizado para 5000, câmbio. Comandante Salvador, passarido 9809, decolado na Arbor. Passarido 9809, controle. Contato radar, câmbio. Ciente, 9809. Temos ainda mais 5 minutos. Informação e efetue cheque pré-pouso. Informe quando tiver um contato visual com a cabeceira 197. Para sua informação, a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira vai pousar na 10, está a 4 milhas afastado da cabeceira. Câmbio. Visual com a cabeceira 197. Está listando para pouso. Marcar travado, Vitor. Gente, prossiga visual e chame a torre. 11895. Câmbio. 1895, Vitor. Portão 4, autorizado por estacionamento, chame para o táxi. Autorizado, chama o táxi, tá 3304. Sango, ciente do tráfego, autorizado final no 7, agora a liberação para o pouso. Vento 1 no 0 graus, 612 nós. Ciente do tráfego, interação a final, aguardando instruções para pouso, liberação. Controle Salvador, na escuta do passarelo 9809. Positivo. Poderia coordenar, por gentileza, direto Conquista? O senhor tem que ganhar altitude, capitão. A coordenação vai ser efetuada, mas normalmente isso acontece acima do 100, próximo de Arbor, nunca antes. Maravilha, obrigado, estamos aguardando. Principalmente quando a gente tem uma chegada à mar e que é do seu conhecimento, que é conflitante. Gente. Gol no 072, autorizado chegada a mar e desça para 2 mil pés com ajuste no 08. Chegada a mar para 2018, gol 072. Gol no 93, aliás, mantém a pista no 0. Ali mantém a 10, gol 93. 65 para evitar formações. Positivo, livre, subindo sem restrições para o nível de cruzeiro. 9809. Gente, Força 2101, no destino ao pátio militar da base aérea? Afirmativo. Gente, libera à direita via táxi Eco, Alfa e até a Delta. Mantenha sua frequência, reporte para o cruzamento, pista no 028. Eco, Alfa, Delta, chamar para o cruzamento 2101. Uno 923, decolagem autorizada, vento 100 graus, vento 12 graus, altímetro 018. Gira 10, voo 923. Chanear 6225. Luciano 225, Salvador. É possibilidade de aprovar o ISA da presente ou o ISA? Sempre é possível, capitão, mas nesse caso em particular nós temos que consultar o melhor centro de controle do Nordeste. Ok. Se vai consultar o centro, então, se possível, o PU, que aí melhoraria bastante pra gente. Ah, anotei. Santa 3663, aliás, Matheus. Santa 330453 a bordo. Qual a autonomia, 3304? 5 horas e a alternativa é com o fim. A sua direita, via Índia, Alfa, da Fone Espera 1895, ajuste no 083304, tenha uma boa viagem. 08, autorizado, Índia, é o ponto de espera da 104-1895, o DAN 3304, bom final de semana. Momento. O Puído. Aqui é grato da presente voz do Puído, 6225. 923, decolando 01, controle 120, decimal 8. 08, igual 923, bom dia. Informe que ainda não chegou seu plano de sistema aguarde. É o número 1? Positivo. Alguma possibilidade vacuna? Sempre existe a possibilidade, autorizado. Bora, obrigado. Muito obrigado, minha filha. Controle, bom dia, Gol 923, decolou. Gol 1923, decolou. Este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato radar. Câmbio. Contato radar. Sessão 360? Sem restrições. Câmbio. Câmbio 360. Confirme que modulou. Prossiga. Táxi até o PAT 3. Ok, o PAT que se encontra. O senhor quer prosseguir da interseção do pátio 7, que interseção? Do pátio 5 ou do pátio 4? Evita o Eco Tango na Lima, pode prosseguir o táxi à sua frente. Apenas mantenha a posição antes de ingresso no grande pátio devido ao Oxané, que está puxando no portão 10. O Vitor Eco Tango. O Alfa Juliette Romeu Solo. Pátio que se encontra, ponto top. Janer 6225, cliente no 2545. Alterna 6685 com o Centro Recife. Uma boa, bom final de semana. Boa. Chama o controle em 120.8 e o transponder é o 5502, o Alfa Juliette Romeu. Ciente, prossiga visual, ajuste 1018, Guardião 07. ...04, controle 1208, Guardião. 208, Leandro, claro. Portão 5 autorizado, chame táxi, o nome 05. Chamarei 605. Sarido 9809, após 120, autorizado, conquista. Após 120, conquista, 9809. Controle Salvador, tá 3663, transfere, bom dia. Tá 3663 da TAM, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. 3663, possibilidade de voar bridge? Vamos cumprir a saída para que tenhamos separação com tráfego à frente, câmbio. Cumpriremos, obrigado. 3663, aeronave à frente, aeronave da Gol, é o Gol 1923, também Guarulhos, nível 360, efetuando a mesma saída, câmbio. Gente, obrigado, tranquilo, 3663. Oceano 311, reduzindo para aproximação e cheque pré-pouso, caso tenha condições, curve à esquerda, voe Simbra e aproxime para pouso. Ativo, agora Simbra, 6311, vai interceptar, já avisou com o campo. Positivo, já avisou, chame a torre, 1-1-8-95. 1-8-95, obrigado amigão, excelente trabalho, até daqui a pouco. Até. Controle, o TAN 3663, possibilidade de coordenar com o centro 380 como final? 380, vou coordenar.